Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos. De volta essa semana com mais um bate-papo musical. Como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, aquelas que você já não ouve mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Eu convido então você agora a ficarmos juntos na próxima hora, curtindo exatamente isso, relembrando bons momentos que com certeza passaram em nossas vidas e que mesmo que eventualmente não tenham sido muito bons, quando vividos, hoje são lembranças e valem a pena muitas vezes serem lembradas, serem recordadas. E hoje no nosso programa, o Brasil Frente e Verso, com mais um tema interessantíssimo, quentíssimo, que o nosso professor, historiador, Vitor Alberto, vai trazer para a gente. Lembrando que a sua participação comigo é pelo papo, @arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. E na abertura musical do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Dori Caymmi, do Dorival Caymmi, Você Já Foi à Bahia? Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. E muita sorte ter, e muita sorte tem, e muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, então vá. Lá tem vatapá, então vá. Lá tem caruru, então vá. Lá tem munguzá, então vá. Se quiser sambar, se quiser Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Quem vai ao bom fim, minha nega, nunca mais quer voltar. Muita sorte teve, muita sorte tem, e muita sorte terá. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Lá tem vatapá, não vá. Lá tem caruru, não vá. Lá tem munguzá, não vá. Se quiser sambar, então vá. Lá tem vatapá, samba, se quiser samba. Você já foi à Bahia, nega? Não, então vá. Ouvimos com Dori Caymmi, do Dorival Caymmi, Você Já Foi à Bahia, né? Grande composição, bonita também essa, esse arranjo e essa interpretação do Dori Caymmi, né? Vamos atender a mais um pedido

atendendo a Luciana de Goiânia, que fez seu pedido pelo papo@arquivossonoros.com, ouvimos com Marina Lima. A francesa, a composição é do Antônio Cícero e Cláudio Zoli. Brasil, frente e verso, com o professor Vitor Alberto. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Olá, companheiros, companheiras. Lembrem-se que o Brasil é um caldeamento de influências. Então, vamos falar sobre elas. Ela é tão linda, é tão bela, aquela Cássia amarela, e a minha casa tem aquela casa direita, que é tão justa e perfeita, onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz operário. Entre o Império e a República, muito aconteceu que influenciou a sua formação. Mas mesmo antes do próprio Império, quando o Brasil ainda era colônia, já com o seu processo de autonomia com Dom João VI em 1815, mesmo assim a influência, as diversas influências eram enormes. Uma das primeiras influências que nós tivemos foi a maçonaria. A maçonaria realmente influenciou bastante por toda a história do Brasil, e há quem diga que até mesmo durante o período das rebeliões em Confidência Mineira, Conjuração Baiana, todos esses episódios sofreram influência dos maçons. Claro que muito é lenda, muito é mito, mas tem algo de verdade nessa história toda. A maçonaria, é bom esclarecer, que era, acima de tudo, uma entidade secreta, uma sociedade secreta, não tinha propósitos religiosos, era mais uma sociedade organizada com fins de organização e de solidariedade entre as pessoas, entre os participantes, tanto que eles tinham, inclusive, uma simbologia própria para se comunicarem entre eles. Bom, há, digamos assim, evidências de que houve uma influência muito grande para a independência do Brasil em 1822 com a participação dos maçons. E, segundo se sabe, houve uma pressão muito grande por parte de grupos tais como José Clemente Pereira e outros grupos pertencentes a partidos ligados aos brasileiros, e parte dos funcionários públicos que vieram para cá, portugueses, né? No sentido de que Dom Pedro, que era príncipe ainda, permanecesse por aqui. E ele, tocado pelo entusiasmo desse grupo, que tinha todos os interesses já aqui, sejam interesses comerciais, fundiários, né? Ele acabou cedendo às pressões. E aí proclamou a independência, daquela forma que a gente conhece, né? E mais adiante, nós tivemos uma influência enorme da maçonaria, mas também um equilíbrio entre ela e a igreja. Porque a igreja sempre influenciou o Estado brasileiro. E, na verdade, até hoje, ela ainda influencia bastante. É só vocês verem os feriados. O tipo de feriados que nós temos, a maioria são feriados católicos. Então, a maçonaria tem realmente essa influência, mas lado a lado tem a igreja. Bom, aí para a libertação dos escravos também houve influência dos maçons. E houve também um problema entre bispos e a maçonaria. Daí há quem diga, diz assim, há indícios, não evidências, de que Dom Pedro II teria pendido para o lado dos maçons naquele conflito com a igreja a partir de 1870, 1880. E isso teria colaborado fortemente para a queda do Império e a futura proclamação da República. Então, vejam que a nossa história está realmente cercada de mistérios, né, quanto a esse processo, porque os documentos são mínimos. E novamente a gente indica determinados livros, que tipo Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que retrata todo aquele esquema notarial, os cartórios, que denuncia uma série de coisas, de influências da igreja e do Estado, lutando um contra o outro. E finalmente, em 1889, na Primeira República, o Estado se separa da igreja, de certa forma, porque aí, né, dá um tom um pouco mais independente. A maçonaria continua influenciando, tá? Até 1930, pelo menos, quando acabou aquela política café com leite, que Getúlio Vargas derrubou em 1930. O que, que vem a ser essa política café com leite? Foi aquela política de revezamento entre um presidente mineiro, Minas, que era produtora de leite, e o representante de São Paulo, que era o estado em que existia uma produção de café maior, né? Então aí nós vemos mais pra frente o trabalho da maçonaria bem mais discreto. E hoje me parece que já existe um rompimento de certos grilhões antigos e estão começando a entrar mulheres, coisa que não acontecia antes. Então o Brasil vai levando e vai adorando a pílula até que a sua história consiga abrir essa caixa preta, né? O Brasil é uma grande caixa preta. Espero que um dia seja aberta, não só pelos nossos historiadores, como também pelo povo. Este é o Samba do Crioulo Doido, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. E tome de inconfidência, abolição, proclamação, Chica da Silva e o coitado do crioulo tendo que aprender tudo isto para o enredo da escola. Até que no ano passado escolheram um tema complicado, atual conjuntura. Aí o crioulo endoidou de vez e saiu este samba. contato@arquivosonoros.com. Este foi o nosso Brasil Frente e Verso, com mais um tema quente, né? Nosso professor e historiador Vitor Alberto nos trouxe aí histórias, são coisas do Brasil, histórias, fatos, muitas vezes obscuro para a grande maioria das pessoas. Vamos ouvir agora com Antônio Marcos e Vanusa, uma música que eu acho muito bonita, da época da Jovem Guarda ainda. E ela tem uma curiosidade, essa música. Ela foi composta sem uma rima. Ela não tem rima nenhuma, essa composição. Namorada. A composição é de Arnoldo Medeiros e Fred Falcão. Namorada, céu da minha estrada, meu motivo e derradeiro abrigo, meu infinito sonho colorido, teu carinho, meu paraíso perdido. Namorada, luz da madrugada, alvorada, risonha dimensão da vida, linda primavera de amor, teu sorriso acalanto de uma flor. Meu motivo e derradeiro abrigo, meu infinito sonho colorido, teu carinho, meu paraíso perdido. Namorada, céu da minha estrada, luz da madrugada, derradeiro abrigo, sonho colorido, risonha dimensão da vida, linda primavera de amor, teu sorriso acalanto de uma flor. Derradeiro abrigo, alvorada, sonho colorido, risonha dimensão da vida, linda primavera de amor, teu sorriso acalanto de uma flor. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Antônio Marcos e Vanusa. Namorada é a composição de Arnoldo Medeiros e Fred Falcão. Na sequência, vamos ouvir Gonzaguinha, que nos deixou muito cedo, né, prematuramente, e uma carreira promissora pela frente, mas um acidente levou-lhe a vida. Vamos ouvir então com o Gonzaguinha, Sorriso nos Lábios. A composição é do Gonzaguinha. Ponha um sorriso nos lábios, que refrescante a sensação de mostrar. Vidro moído, areia no café da manhã e um sorriso nos lábios. ensopadinho de pedra no almoço e jantar, e um sorriso nos lábios. O sangue, o roubo, a morte, um negro em cada jornal, e um sorriso nos lábios. 95 sorrisos suando na condução, e um sorriso nos lábios. Mas sonha que passa, ou toma cachaça, aguenta firme, irmão, na oração. Deus tudo vê e Deus dará. Ou então acha graça, é tão pouca desgraça, mas no fim do mês lembra de pagar a prestação desse sorriso nos lábios. É, desse sorriso nos lábios, pois é, desse sorriso nos lábios. O jogo, a nega, a loteca, a fome e o futebol, com um sorriso nos lábios. A taça, a vida, a dureza, viva a beleza do sol, e um sorriso nos lábios. Os olhos fundos sem sono, os corpos como lençol, num sorriso nos lábios. O cerco, a vida, o circo, o silêncio, o medo anormal, e um sorriso nos lábios. Mas sonha que passa, ou toma cachaça, aguenta firme, irmão, na oração. Deus tudo vê e Deus dará. Ou então acha graça, é tão pouca desgraça, mas no fim do mês lembrar de pagar a prestação desse sorriso nos lábios. É, desse sorriso nos lábios, pois é. Pois o Rio de Janeiro continua lindo, tem um sorriso nos lábios. São Paulo, a São Paulo continua indo. É, é, põe um sorriso nos lábios. Sorria, sorria, põe um sorriso nos lábios. Sorria, vida linda. Ouvimos com Gonzaguinha, Sorriso nos Lábios, do Gonzaguinha. Grandes Encontros. Vamos trazer um grande encontro hoje entre dois grandes nomes da música popular brasileira, Djavan e Alcione. Nesse encontro, eles gravaram Capim, composição do Djavan, do álbum Luz, de 1982. E a gravação que vamos ouvir agora é do disco da Alcione, gravado em 2011, Duas Faces. Thank you. fim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Na beira do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Mãe d'água, sai um pouquinho desse seu leituninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Pinheiros do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema, gemeu o tronco do Julemar. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Vale, vale de goiabeira, na beira do rio, bate para me benzer. Manda água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, eu tenho carinho para lhe fazer. Capim do vale, vara de goiabeira, na beira do rio, paro para me benzer. Manda água, sai um pouquinho desse seu leito ninho, que eu tenho carinho para lhe fazer. Dinheiro do Paraná, que bom tê-los como areia no mar. Mangas do Pará, pitombeiras da Borborema, ema, gemeu no tronco do Jurema. Cacique perdeu, mas lutou que eu vi. Jari não é Deus, mas acham que sim. Que fim levou o amor? Plantei um pé de fulô, deu capim. Ouvimos no nosso grande encontro de hoje Alcione e Djavan, na composição do Djavan, Capim, do álbum da Alcione, Duas Faces, de 2011. Quero registrar alguns e-mails que eu recebi aqui falando sobre o programa. Temos aqui um e-mail que veio de Americana, São Paulo, do Antônio Carlos, que faz aqui algumas palavras aqui sobre o programa, elogia e tal. Antônio Carlos, legal, das sugestões também, legal, valeu pela sua participação, pelo seu e-mail. Continue também a ouvir e divulgar a gente aí com seus amigos, ok? Também da Mariana, de Juiz de Fora, e a Mariana também faz alguns comentários ao programa. Palavras bonitas, Mariana, obrigado também pela sua participação. Também, continue divulgando a gente, continue ouvindo, ok? Então estamos aí fazendo o possível para que o programa fique cada vez melhor. Temos outro e-mail do Paulo César, veio do Rio de Janeiro, também, com palavras aqui elogiosas ao novo programa, também com sugestões. Paulo César, legal, valeu. E, como eu disse, divulguem também aí entre seus amigos o nosso programa, a nossa emissora, ok? Vamos ouvir então agora a Zizi Posse, a voz bonita da Zizi Posse, Toda Uma História, e a composição é de Luiz Avelar e Zizi Posse. Thank you. dizer uma só vez toda uma história que alguém um dia fez. Enquanto houver tempo de sentir a cor e a luz, ouvimos com Zizi Posse Toda uma História, de Luiz Avelar e Zizi Posse. Lembrando que a sua participação para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais é pelo papo@arquivossonoros.com. Vamos agora ouvir com a Leila Pinheiro Bessame, e a composição é de Flávio Venturini e Murilo Antunes. Meu coração tremeu. Ouvimos com Leila Pinheiro, Bessa-me, a composição de Murilo Antunes e Flávio Venturini. Vamos relembrar o Toquinho Vinícius com Turbilhão, e a composição é do Mutinho e Toquinho. papo@arquivosonoros.com Venha se perder nesse turbilhão. Não se esqueça de fazer tudo o que pedir esse seu coração. Venha se perder. Venha se perder. Venha se perder. Que só vive pra pensar. Existe aquele que não pensa pra viver. Eu, por exemplo, na paixão, mesmo que tenha que sofrer, eu abro o jogo e o coração e deixo o meu barco correr. Venha se perder. Venha se perder. Que não quer se complicar. Existe aquele que não perde a sua fé. Eu, por exemplo, meu amigo, pelo amor de uma mulher, eu viro a cara pro perigo, e seja lá o que Deus quiser. Venha se perder. Venha se perder. Esse turbilhão. pressa de fazer tudo o que pediu nesse seu coração. Não se esqueça de fazer tudo o que pediu nesse seu coração. De Toquinho e Mutinho ouvimos com Toquinho e Vinícius, Turbilhão, grande fase da música popular brasileira, né? Toquinho e Vinícius, quantas coisas lindas fizeram. Agora chegando na reta final do nosso encontro de hoje, vamos relembrar uma das primeiras composições, talvez, ou não das primeiras, mas no começo ainda da Bossa Nova, a composição do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes, Minha Namorada. Vamos ouvir aqui com uma linda interpretação do Wilson Simonal, com a bossa do Wilson Simonal para Celeste, com a bossa da Bossa Nova, né, do Wilson Simonal, interpretando Minha Namorada. Você quer ser minha namorada? Ah, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha. Exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer, e também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. De repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê. Mas e mais que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual seja triste pra você, os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, os seus braços o meu ninho no infinito de depois. Você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E eu quero agradecer a você que esteve comigo até agora. E espero que tenha sido tão prazeroso para você ouvir quanto foi para eu fazer. E, obviamente, também ouvir. Quero convidá-los para estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar a nossa emissora, o nosso programa. Também quero convidá-los a participar pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S's. E lembrando que o especial desse mês, o especial do mês desse mês, será com o Sidney Marzullo, mais uma sugestão da Magda. Na semana que vem, então, estaremos de volta. Até lá, fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.